Eu sou aquele que morreu e nasceu de novo, batizado nas águas e provado no fogo, pois tenho a marca da promessa pela redenção. Jesus Cristo me amou, me deu a salvação. Graças a Deus pela fé, hoje estou renovado, e pelo Espírito Santo eu sou consolado. Sinceridade, um ser humano arrependido, coração quebrantado. Peço perdão a Cristo, um alto preço de sangue já foi derramado, e pelo sangue de Jesus é que fui comprado, resgatado das trevas, transportado pra luz. Louvado seja Deus e o sacrifício na cruz. Muitas pessoas me olhavam e não davam nada, recuperado por Deus mediante a graça. Meu testemunho é real, hoje eu estou vivo pela misericórdia e a compaixão de Cristo. Sobrevivente da tempestade no barco naufragado, o inimigo tá querendo sempre jogar um laço. A tentação e o desejo que estão por vir, maior de tudo isso é aquele que está em mim. A guerra interna e a lei do espírito de vida, da morte pra vida eu tenho a unção divina. Abençoado por Deus, aqui mais um soldado, em defesa da vida, combatendo o pecado, diminuindo, fazendo morrer toda a natureza humana. Vaidade, cobiça, inveja e todas as demandas, desorientado, apetite e a paixão por tudo. Meus olhos eram mal, vivendo lá do obscuro. A ignorância cegava o meu entendimento, um homem aflito com tudo, sem esperança por dentro, revoltado, magoado, sem motivação, pelo sistema mercenário da corrupção. Até que um dia eu comecei a ler a Bíblia, a letra que mata, o espírito que vivifica, um novo homem renovado, salvo, transformado pelo evangelho, aqui mais um alcançado. Agora a carne eu já não posso mais me sujeitar, eu tenho que orar e que me esforçar, pra que o desejo velho, o homem não venha a ressurgir. Jesus Cristo maior de tudo que está em mim, intensamente vivendo sem medo de errar, fortificando a minha fé, aqui Deus proverá. Acusações que se levantam, lembro do meu passado, o inimigo a derredor sempre jogando laço. Se não tiver com minha fé sempre firmado na rocha, Jesus Cristo meu salvador, esta nova proposta. Não tem medo do homem que sempre maquina o mal, pois bem agora sou luz, também serei o sal. Provocando a sede em todo ser humano, resgatar os perdidos, este é o nosso plano. Bem-aventurado todo aquele que tem sede de justiça, meditar na palavra, lei do Senhor, noite e dia, quebrando a regra e a doutrina da religião, por amor do evangelho, esta é minha visão. Não deixarei o homem querer manipular as coisas deste mundo, tentar me enganar. Já não posso ser levado por qualquer tipo de vento, como onda agitada pelo mar adentro. Já não sou mais criança que não sabe andar, minha fé tá baseada na força de Jeová. Salvação, ele quer te libertar, te dar a salvação. Ele quer te libertar, te dar a salvação. Ele quer te libertar, te dar a salvação. Ele quer te libertar.